te ver cantar, olhar a estrela, parece até que é brincadeira. Viver cantar, brincar de roda, imaginar poder voar. Galope vem, galope vai, e o mundo inteiro só me faz a mesma pergunta. Galope vem, galope vai, e o mundo inteiro só me faz a mesma pergunta. Nasceu o sol, raiou o dia, por essa força se deduz que eu quero ver. Para o bem.